Terceira da Tarifa Papoca, gente, Oscar Golf Sierra, livre táxi, via 17, chame a linha de pronto. Vamos lá. Muito obrigado pela cooperação. Controle, chame 6327, possibilidade de manter o nível 200 como final, senhora para a Ilhéus? Autorizado, 200-6327. 200 para o 6327, muito obrigado. 9-10-7. O Papa Romeu Índia November Alpha, curve agora à direita, tome proa da Praia do Forte e chame o controle 1935. Curva direita, proa da Praia do Forte, Romeu Tese, controle 1935, até regresso. Alfa, reportando setup 3 Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette, reportando 3 Juliette. Pioneiro já levou a pista, está ingressando aqui no pátio do lugar. Gente, grato, Pioneiro 1-2, boa tarde. Boa tarde, até logo. O 1649, tráfego setor norte, 1000 pés, afastando-se em direção ao setor norte do campo. Decolagem autorizada no zero, vento 190 graus, 10 nós. Teve decolagem no zero, no 649. 8443, ciente, confirme o POB, autonomia alternativa. Está com 4 a bordo, alterna São José, 4 horas de autonomia. 9-10-7. Connect 1014. Trevo, English, 1-0. Advanced Fire, é isso. Controle Salvador, Papa Romeo, Índia November Alpha, boa tarde. Boa tarde, Índia November Alpha. Mantenha no 1000 pés, corredor forte, informe na 20ª milha. Negativo, vai manter no 1000 pés, corredor forte, informe na 20ª milha, November Alpha. Gente, Oscar Golf Sierra, só um instante de decolagem. Eu prefiro, aguarda, Oscar Golf Sierra. Ou no 649, decolou em 51, chame o controle de 935. 935, ou no 649, boa tarde. Oscar Golf Sierra, decolagem autorizada, 17, o vento 190 graus, 1-12 de nós. Golf Sierra. Decolagem suba para o nível 240. 240, ou no 649. O controle, o TAN 3155. Prossiga. Apenas para confirmar a instrução, outra instrução, senhor. Após cruzar o nível 240, confirma? O centro agora solicitou uma vetoração. O senhor mantém a proa 190 e até cruzar o nível agora 210. E após cruzar o nível 210, autorizado o Sagaz. Confiado. Então vai manter a proa 190 e ao cruzar o 210, aguardando a proa de Sagaz, TAN 3155. Está autorizado após o 210, Sagaz. Ok, então já autorizado após 210, Sagaz. Muito obrigado. Oceané 6327, chame agora o Centro Recife, frequência 133.25 e alterna 1260. Gente, Centro Recife 133.25, 1260, 6327. Tá, Oceané. Obrigado, senhor. Uma boa tarde a todos. 7. Afirmativo, iniciando Oscar Golf Sierra. Enter. Voo 9057, decolagem autorizada no zero, vento 190 graus, 1-12 nós. Autorizado decolagem 9057. Estão 3192. Ok, Juliette para 0392. 4-3, alinhar e manter após o gol. Após o gol, alinhar e manter no 0, 3-4-4-3. 8 para 2000, via é 1014 no ajuste web 5729 até 2000. 3155, chame o Centro Recife agora, frequência 133.25 e alterna 126.0. Controle Salvador, 755 da Gol. Outra 3155, chame agora Recife, frequência 133.25 e alterna 126.0. Copiado, então Recife 133.25.260, muito obrigado pela coordenação, uma boa tarde, senhor. Boa tarde, bom voo. Controle 5729. Gol 1755, Identifique, autorizada a chegada Bonf, desça para o 050. Bonf 050, 55. Controle web 5329. Prossiga. O senhor liberaria a gente da restrição de 200 nós em pelo? Ah, negativo. Reduza para 210 nós, o tráfego está à sua frente, posição de 12 horas, 15 milhas, interceptando o localizador dentro de 1 minuto. Positivo, reduzindo. Pro, chame o controle 1935, bom voo e até a volta. Obrigado, vou encerrar. Tato radar na decolagem, suba para o nível 360, na saída da Euleda, depois Bride. 360 da Euleda Bride, gol 9057. Controle Salvador, Papa Oscar Golf Serra. Oscar Golf Serra, ciente da decolagem. Mantenha 1.000 pés no corredor forte, informe na 20ª milha. É, confirme. Mantenha 1.000 pés no litoral forte, corredor forte, o Oscar Golf Serra. Afirmativo, 1.000 pés no corredor forte, Oscar Golf Serra. Lá na proa de Leda, gol 9057. O gol 9057 autorizado para o Adileda. Autorizado Leda, gol 9057. Carcará 57, mantém escuta. Webjet 5729. Essa é a sua vetoração para sequenciamento de tráfego. Curva é, à esquerda na proa 200, limitado pelo localizador. Desça para 2.000 pés, aguarde vetor final para interceptar. Esquerda 200, limitado pelo lógico, aguardando 5729. Carcará 57, identifique, autorizado a chegada Bonf, desça para 060. Ah, 8443, decolada 56, chame o controle 1935. 1935, obrigado, boa tarde. Zero, advance no 582. And 582, passing Duna, complete final approach, contact tower 118.6. 118.6, Arma, bye-bye. Bye. Boa tarde, controle ABSA 8443, cruza 2400 para 400. ABSA 8443, contato radar na decolagem, suba para o 400 na saída da EL. 400, saída da EL, ABSA 8443. Ok, um final 1-0, landing gear boundary green. Ok. E 5729 para o localizador, esquerda para o 140, informe estabilizado. 140, reportaram estabilizado, 5729. 1649, chame agora Recife, frequência 133.25 e alterna 1260. 3325-260, boa tarde, Guarda Água Nova. Boa tarde. Land is 582, cleared land, runway 10, wind 190 degrees, 10 knots. Clear to land, runway 10, runway 58, thank you. 5729, estabilizado o localizador. Web 5729, complete a final ILS, torre 118, decimal meia, até o mobile. 86, bom domingo, obrigado. Salvador, Web 5729, estabilizar localizador. Boa tarde, Webjet 5729, reporte passando externo com o trem baixo travado, o ajuste é 1-0 no 4. Voltaremos no externo baixar travado, 1014, Web 5729. É isso, só tá visual com o mesmo? Ainda não, senhor. Até o tráfego do India November Alpha, mantendo 1.000 pés, está à sua frente 2 milhas agora. Ok, está ciente, seu contato visual com o tráfego, mas manterá a atenção, com o mesmo. Certo. Afirmativo, no 642. Estou checando aqui. Guarde um minutinho, por gentileza. Vitorinho de Juliette. Pelo Romeu Oscar, o ajuste em Salvador 1004, mantém ainda o corredor Vera Cruz na proa de Paripe e aguarde coronação 14. Autorizado Cairo Lourenço, 1000 pés, decola da 17 com curva direita no corredor Axé. Controle 119.35, aciona 0160, Vitorinho de Juliette. Autorizado Cairo Lourenço, 1000 pés, decola da 17 com corredor Axé. Confirme o POB? Tá bom. Gente, parte 4, para acionamento, táxi de decolagem, transfere torre agora 1 decimal meia dúzia, bom voo, Vitorinho de Juliette. Livrar a pista 10, a liberação do pouso. Aguardando o MD-1 do 5 Pedro de Maneira. Só aí, Vitorinha e Juliette, mais uma vez para acionamento. Chione, Vitorinha e Juliette, chame táxi. Andes 582 on the ground at 00, clear on the next right and call ground on 121.9. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por todo, señor. O 729, livre pouso no zero, o vento 170 graus, 1-2 de nós. Pouso autorizado na 10-5-7-2-4. Carcará 00, desça e mantenha o 040. 040. Transfere agora torre 1-1-12-12 para acionamento táxi decolagem pioneiro 1-1. Salvador Andes 582, good afternoon. 582, taxi via Alpha Juliet to gate 10. Alpha Juliet 10 and the 582, thanks sir. Pioneiro 1, reposte táxi. Pioneiro 1, acionar, reportará pronto para o táxi. Vitorinho de Juliette, acionar para o táxi. Chame no ponto de espera da 17, o Vitorinho de Juliette. 3325-260, ato 7443. Controle Salvador, Oscar Golf Serra para o retorno. Oscar Golf Serra, retorne pelo litoral, 1000 pés, ingresse, informe ingressando no corredor interlado. Gol 9057, cruza nível 1-80, chame agora Recife na frequência 1-33-25 e alterna 1-26-0. 3325-260, gol 9057. Controle Salvador, boa tarde, da 3567, informação Romeu. 0 nós, de proa. Pai Jet 5729 no solo 03, direito 1219, é o solo de Salvador. 219, livrada, Foxtrot, o 5729. Solo de Salvador, M5729, Jet 5729, taxi via Alfa Juliette para o portão 07. Alfa Juliette 07, 5729. Vitorinho de Juliette, decolador 03, tome pro do farol de Itapuã e chame o controle 1935. Oi, 1935, graças a Deus. O controle, Salvador, Vitorinho de Juliette. para o controle. E para Índia Juliette, decolou da 17, solicita da presente voar direto Cairo, de preferência subindo para 2500. GSN código normal 0160, Vitor Índia Juliette, autorizado direto Cairo, 2500 pés. Subindo para 2500, faltará atingindo Juli. November Alpha, está visual com tráfego passando de 12 horas, 2 milhas, retornando via litoral. 4, vamos acertar para a hora 1. Afirmativo, visual com tráfego. Oscar Golf Serra, está visual com tráfego à sua direita? Afirmativo, Oscar Golf Serra. López, Zulu 17, decola da 190 com curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 119, decimal 35, aciona 5042. Autorizado nível 320 para Brasília, via Pesulu 17, Gole, Ofito é a saída, 5042 do transporte, 1935 controle. Protejamento correto, confirme o portão que se encontra. Estamos no 05, querido. Ok, estamos pronto para acionamento PUS, portão 05, acionamento 321. Vamos lá. T55, ciente, chame passando o externo com o trem embaixo travado, o ajuste 1014. Afirmativo, gol no 755. Confirmar o carcará 00? Afirmativo, carcará 00, descendo somente para 2500 pés, o ajuste 1094. 2500 pés, 104. 10, o gol no 755. Tá 3567, reduza para 2109. 2109, 3567. Autoriza a rotatória, Oscar Golf Serra. Autorizado a rotatória, Oscar Golf Serra. Quilo Romeu Oscar, vou ir a rotatória da presente. Oscar Golf Serra. Boa na rotatória, Quilo Romeu Oscar. O Oscar Golf Serra ingressa no corredor Interlagos e será instruído para fazer espera, é o número 2 na aproximação, cabeceira no acesso. Está feito, Oscar Golf Serra. Pioneiro 1-1 está na interseção da 1-0, informa totais condições quando autorizado de decolar da posição da interseção. Afirmativo, Pioneiro 1-1, observando apenas o pouso do Boeing da Gol, após alinhar e manter a presente posição. Após o pouso da belíssima aeronave da Gol, Pioneiro 1-1 na linha, mantém. Obrigado. Depois da elogia vai ter que caprichar no pouso, né, comandante? Esse vento tá feio. Carcará 00, autorizado a final ILS, lista para 2 mil pés, informe estabilizado. Para 2 mil pés. Carcará. Então 3567, está sob vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 220, seu limite é o localizador, desça para 2 mil pés, ajuste no 014. Direita 2 mil pés, com limite localizador, e descendo para 2 mil pés, o 3567 com 014. Oscar Golf Serra, da presente, faça uma espera com curva direita. Oscar Golf Serra. Kilo Romeo Oscar, chame agora a torre Salvador, 118, decimal 6. 18, obrigado. 1-0. Livre decolagem para o pioneiro. Kilo Romeo Oscar, encurte a final da 17 e chame na terceira milha. Kilo Romeo Oscar. Encurtando, vou pro direto da final da 17, Kilo Romeo Oscar. Solo Gol 1786 para o Santos com 185 a bordo, autonomia de 3 horas e 53, alterna caminhos. 1785, táxi autorizado via Índia Alfa, até o ponto de espera pista no 0, no ponto de espera torre 118 decimal 612, ajuste no 0, no 4, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 18612, o Gol 1785, obrigado, boa tarde. Companheiro 3567 controle Salvador, muito boa tarde ao pioneiro no ano decolado. Pioneiro 1-1, contato radar na decolagem, suba para o nível 260. Autorizado até o 260, pioneiro. Oscar Golf Serra, complete o 360, vou ir na prova da rodatória. Golf Serra. Localizador Carcará 00. Carcará 00, chame torre, frequência 18-6. 18-6, Carcará 00. Controle Salvador, Gol no 0700, paciente da Romão, cruzando 220 para 200, boa tarde. Mantém escuta, Gol 1765, TAN 3567, esquerda proa 140 para o localizador, informe estabilizado. Esquerda 140, localizador, repórter estabilizado, 3567. Gol 1975, correção 1075, identifique, autorizado a chegada a Mari, desça para o nível 050. 050, Gol 1075. Romeu Oscar, livre pouso no 7, o vento 170 graus, 10 nós. PF, Romeu Oscar. Salvador, Carcará 00. Machado travado. Gente, Carcará 00, continue na aproximação. Informa um Highlander a uma milha da cabeceira 17. Aguarde autorização de pouso. O ajuste no 014. E o vento 170 graus, 10 nós. Carcará. Ok, aguardando autorização para o pouso, Carcará 00. Salvador, Índia November Alpha, corredor forte, pronto para o regresso. Índia November Alpha, vou e comprou da rotatória e manter 1 no mil pés. Comprou a rotatória 1 no mil pés. Vai contato visual com o aeródromo Oscar Golf Serra. Oscar Golf Serra, chame a torre Salvador, 18-6, tem um bom posto. Obrigado pela colaboração, Oscar Golf Serra. Vento é sul, 09 nós. Ok, livre pouso pro Carcará, 00. Torre Salvador, Papatango, Oscar Golf Serra. Oscar Golf Serra, chame numa final de 3 milhas, 17, o ajuste no 014. Golf Serra. Pelo Romeu Oscar, sul ao 14, direita, pátio 5, frequência livre no corte. Solo Salvador, azul 418, boa tarde. Boa tarde, Azul 4118, com fins 3110, informação a Romeu, copia? Paciente da Romeu, 3110, copia. Autorizado com fins nível 3110, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após a posição Brit, Bravo Romeu, Índia Delta Eco, quando interceptado pelo Zulu 16. Controle 199, decimal 35, aciona 5017. 3110 nível, decola da 10 com curva direita da El, Leda Brit Upper Zulu 16. 1935 controle, aciona 5017. Protejamento correto, chamando para acionamento, puxe portão 08 azul 4118. Chamará no 08-418. Salvador, Chané 6314, sente da Romeu. Chané 6314, Petrolina 340, informação Romeu, confere, pronto para cópia? Pronto. Autorizado Petrolina 340, nível pela Upper Zulu 20. Decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Momo, transição Flock. Foxtrot Lima, Oscar, Charlie, Kilo. Controle 119, decimal 35, aciona 5036. Autorizado Petrolina 340, Upper Zulu 20, decola da 10, Momo Flock. Controle 1935, aciona 5036. Certo, só confirmando curva esquerda após a decolagem. Confirme o portão que se encontra. Certo, sul, 9 nós. Gol terra. Confirmar qual remota. Não, já apareceu. Remota 13, já confirmado aqui comigo. Chame pronto para acionamento. Puxa, Xané 6314. Obrigado, vai chamar. Salvador, meu cordial, boa tarde. É o pioneiro 12, sente da Romeu. Em 10 segundos. 6, 2, 5, 7. É mil? Negativo, é o porta aérea 20, 12. Cara 00, táxi via Alfa, Delta, mantenha-se no ponto de espera da Delta, aguardando para o cruzamento. O TAM 3567 livre, pouso 10, o vento 170 graus, 10 nós. Autorizado pouso da pista 10, 3567. A EOBT, por gentileza, que eu ainda não consto o plano do senhor no, aqui comigo. Sim. Obrigado. Oscar Golf Serra, solo ao 17, o PAT é o 04. É, agora vai ter. Gente, táxi em frente, primeira direita, frequência livre no corte, boa tarde. Assim que eu tiver o plano, estarei copiando para o sim, ok? Só na sua escuta, velho. Bravo 9925, boa tarde. Sim, frente da Romeu. Boa tarde, Golo 925, chega da Bonf, deixa para o 050. 050, 925. Toque arremetido em Vera Cruz, 1000 pés. Ativo. Autorizado Salvador, Salvador, com toque arremetido em Vera Cruz, 1000 pés, decola da 17 com curva à direita no corredor Axé Caixa Prévia. Controle 199, decimal 35, aciona 0117. Salvador para Vera Cruz, que remitiram no Rio Pé. 118, decimal 6, controle 135, 117, decola da 17 com curva. Protejamento correto, pátio 4 confirmando 2 no PLB. Gente, para acionamento, táxi, decolagem, torre, transfere, 1 no 8, decimal meia dúzia, Romeu Papatanga. Torre, 1 no 8, decimal meia. Meu Papatanga, livre, o acionamento.